974, na via chegada 10 para 4, 1019. pés, ajuste 1019. Autorizado. Ground at 05, turn your right. 121, decimal 1. 1181, 2782. Control, Azul 2782. Azul 2782, taxi via Alpha Kilo Apron number 3. Alpha Kilo Apron 2782. Na 096, livre decolagem, 10, vento norte 50 graus, 629. Iniciando na 10, gol no 096. Vento sequenciamento, manter a presente pro limitado pelo custo do localizador, desce para 3.000 pés, 1019. 3.000 pés, 1019, vai manter a proa. Salvador, tá 3815, pushback, acionamento no 3. Tá 3815, autorizado, chantagem. Autorizado, tá 3815. 096, decolar 07, controle 120, decimal 8. 208, boa, 096, boa. Boa noite, Gono 096, saída Momo. Boa noite, 096, sobe 370, via saída Momo, vigilante. Via Momo, sedentário 370, Gono 096. Controle. Vai montar Mantenha essa proa por 5 milhas quando reassume Duna 2000 pés, autorizado LS 1019. Mais 5 milhas a partir de pela direita para a Duna, completa o ILS, quase 2 milhas. Eco Vitor, prestes a passar Duna, a estabilizar aqui na Alcha na torre 1895. Ok, ao passar, chama a torre 1895, aumenta o Vitor. Dois nas oito, curva direita, pro 140, autorizado. Final ILS X-Ray, pistão no zero. É, curva direita pra Duna, pra dia pessoal, final do X-Ray. Consegue uma aproximação, aguarde autorização para a pouso. D5974. Após pelo, desça para 2000 pés, QNH no 019. Itaco Vitor, time 2, Salvador em 1 no 8, decimal 95. Salvador, uma. Boa noite, TAN 3305, acione identificação, desta via chegada a Mari para o nível 050, QNH no 019. Está no QNH no 019, é, continuando para o perfil da Mari, é, afirmo, TAN 3305. E o 5974, autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Quadro 98, chama a torre, Salvador em 1 no 8, decimal 95. 95, obrigado, boa noite. Boa noite. Ano 096, voe pro de Cogbo. Pro de Cogbo, voo no 096. TAN 3815 autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero via taxiway Índia. Quando pronto, chame torre em 1, 18, decimal 95. Ajuste no 0, 19. 09, via Índia, ponto de espera 2, 3, 2. O 59. pode manter a velocidade após o pelo? É, o RIS 5974, velocidade é 7. Muito grande. Estou no solo 14, chame 1 no 21 no decimal 9, correção, 21 1 no solo. 21 no Roberto Vitor. Alô, Salvador, boa noite, estou falando Roberto Vitor, livrou, está na Delta para o Angel Aerostar. Roberto, Eco Vitor autorizado, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Ataque de Alfa, reportar antes da Juliette, como é que Salvador, 3815 autorizado, né? Matei pistão no zero. Romero com Vitor autorizado, ingresso via Juliette, vou seguir via pátio principal, reporte na Lima. Autorizado Juliette, pátio principal, reporte na Lima, Romero. Boa. Afirma, seu solo azul no meio, direita, 2-1-1 no solo. 2-1-1? Isso, correto. Obrigado. Solo, boa noite. Azul 4298, livrou a sua escuta. Azul 4298, boa noite. Autorizado táxi via Alfa. Reporte antes da Juliette. Via Alfa vai reportar antes da Juliette. Azul 4298. 1-2-6-8-5. 2-5-4-5-4-2-6-8-5, voo 1-0-9-6, boa noite. Boa noite. Após o setup de separador meu pé, SQNH 1020, agora em Salvador, autorizado final e LS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Assim, estabilizado nessa 2, autorizado LS, reportado estabilizado no localizador. 3-3-0. Dá uns 8 lanches. 14, Salvador, em 1-8-95. 1020-1895, grato pela colaboração, Rio 5974. Torre Salvador, Rio 5974, uma boa noite, ILS 10. Rio 5974, aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, Rio 5974. cruzamento da pista no 7. Ingressa uma mais e na mais transfere para 2-2-9, para o cruzamento da 1-7, começa. Papá aqui do Papa Lima, Salvador, prossiga. Confirmando para Serra Bravo, Juliette, Delta 400. Deixa eu conferir o horário estimado de Costa de Fora. 0030. Sente, ainda não possua, aguarde com gentileza. Guardando aqui do Papa Lima. Azul 4298, ingresso via Juliette, posição 02. Via Juliette, posição 02, 4208. 19, controle 120, decimal 8. 08, obrigado, mano. 3, 2, 1, 3. Boa noite, Itan 38, contato radar, suba. Via saída da ao nível 340. Via 340. Gente, está autorizado o cruzamento, tá? Que até ela está. Rio 5974 no solo 21, direito 21 no solo. 21? 21. Rio 5974, boa noite, autorizado táxi via Alfa, Kilo, posição 06, Romeu, 43. estabilizou o localizador, está 3305. 3305, chama em torre, 118, decimal 95. 295, pode ajustar daqui a pouco. Que o Papa Lima aguarde coordenação, por gentileza. Mas não, aguardando o Papa Lima. Salvador, boa noite. Tá 3305. 305, vento 1 no 40 graus, 89, livre pouso, pista 10. Tá livre pouso, na 10, voltando 3305. Chama o centro Recife. Em 1925, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Chama o centro, Recife, em 1925, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 25, 133, 25, obrigado. Identificação, identificação dessa via chegada a bons para 2000 pés, o QNH 1020. Via bons a 2000 pés, QNH 1020. Quilo Papa Lima, pronto, cópia. Autorizado Jundiaí, primeiro do VIP Zulu 10 até Tubase, após pelo Zulu 16, Bravo até Zulu, após rota conforme o plano, nível 400. Perfil de saída da EL, Leda, Motiva, decola pista 17, primeira curva direita. Aciona o transponder 5416, frequência do controle Salvador em 120.8. Zulu, a saída da EL Leda, 5416, o transponder 208, controle Salvador. Papa Lima confirmando a saída da EL Leda Motiva. Pista no 7, curva direita, voz. Da EL Leda Motiva, pista 17, após decolagem, curva direita, pelo Papa Lima. Correto, confirme o local de estacionamento, pessoas a bordo? Aqui, está parte na frente do terminal de casa. Alô, Santos 305, Lebrão. Santos 305, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 305. Quilo Papa Lima, confirme o Pátio 3. Afirmativo, Pátio 3, na frente do terminal de casa. Excelente, reporte pronto para acionamento. Autorizado, reporte pronto para o TAC. Claro, acionamento para o Pátio 3, Papa Lima. Boa noite, Xenemia 313, acione identificação, autorizado voa Bonf para interceptar a chegada a Bonf, QNH 1020, desça até 4 mil pés. Desça até 4 mil pés na frente do Bonf. Polícia Amador, boa noite, Papa Tango, Mike, papá, papá. Boa noite, Papa Tango, Mike, papá, papá, senhor. Identificação dessa via chegada a Bonfim para o nível 050, o QNH em Salvador, 10020. Identificado, essa via Bonfim ao 050. Azul 4235, autorizado, final ILS X-Ray, estão no zero, reporte estabilizado no localizador. Gente, autorizado o procedimento X-Ray da 10, o Azul 4235 solicita o WISC da 10. O Azul 4235, desça para 4000 pés. E foi pro do Serra Vitor, 367, autorizado o procedimento ILS Whisky, reporte na final, Azul 4235. Gente, autorizado a descida 4000 pés na prova Serra Vitor 367, autorizado o ILS Whisky da 10 pro Azul 4235. Quilo, Papa Lima, reporte para ingresso do pátio principal. Nossa, para ingresso do pátio principal, meu padrão. Número 3, ano 3, autorizado o VAR Pelo. Sente autorizado prosseguir até o ponto de espera da pista na zero via taxiway Índia. Quando pronto, chame torre em 1-18-95, ajuste no 020, bom voo. Taxiway 1-0-2-0, tudo papadinho. Mike papapapá, o controle. Possibilidade de manter 3009 até uma centena. Papagaio na ponta, espera 1-0 pronto. Eu falei, o Papagaio já está praticamente na pista, que o ponto de espera está bem atrás aí. Complete alinhamento, decolagem nível 1-5-0 grau, meia dúzia nós. O Papagaio vai alinhar e decolar da 1-0. Salvador, azul 4235, estabilizado no localizador. 4235, chame torre, 1-8, decimal 9-5. Gente, torre 895, azul 4235. Salvador, azul 4235, na final do procedimento ILS, listão 0. Gente, azul 4235, continue. Aproximação, agora autorização de pouso. Gente, azul 4235. Está autorizado. Final ILS X-Ray. Estou na zero reporte, estabilizar no localizador. Papapá, cruza agora o nível 090, é possível agora a redução para 220 nós? Afirmo 220, Mike, papapá. Entra. 0,8. 120,8, quilo com a palinha agora. Azul 4235, livre pouso, pista 1-0, vento 150 graus, 8 nós. Gente, livre pouso, pista 1-0, azul 4235. 2-1, autorizado o procedimento. A chanel é 3-1-3, reporte na final. 2-1, contará na final. Controle Salvador, papapá, quilo, Papa Lima, decolado, cruzando 1500, perfil da Dael. Papapá, quilo, Papa Lima, contato radar, subazia, saída Dael ao nível 400. Dael, 400, quilo, Papa Lima. Mike papapá, desça para 4.000 pés, general no 020. 4.000 com 1020, Mike papapá. Papapá, foi pelo estrangeiro. Autorizar, porque via chegada para 2.000 pés. Autorizado via chegada 2.000 pés. Papatango Mike, papapá. Papapá, autorizado final, ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS, na 1-0, reporte estabilizado no lote, Mike, papapá. Opa, pista 10, oceano 63, 1-3. N63-3, complete a aproximação, chame a torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. 1895, boa noite, obrigado, 6313. Boa noite, bom pouso. 4285, livrou na Moderna, pronto. Azul 4235, autorizado táxi Alfa, Juliette, posição 09. Tente autorizar o táxi via Alfa, Juliette, posição 09, azul 4835. Estabilizado no localizador, papatango, Mike, papapapá. Mike, papapapá, chama a torre de Salvador em 1 no 8, decimal 95. 3895, boa noite, Mike, papapapá. Boa noite, tenha um bom pouso. Obrigado. Boa noite, papatango, Mike, papapapá. Mike, papapapá, continue a aproximação, sua intenção de pouso é 1 no 0 ou 1 no 7? 1 no 0, papá. 7, aguarde autorização de pouso. Não guarde, papá. Houston, Madrid, flight level 370, as flights en route, SIG Puka, Caju transition, after takeoff, left turn runway 10, score code 5460, departure control frequency 120.8. Okay, we are Houston, destination Madrid, flight level 370, by flight en route. Caju departure, spoken 5460 and departure frequency 120, decimal 0.084. Europa 084, read the bags correct, call me ready for pushback and start. Okay, we are now full ready for startup approved, 0.084. Roger, startup approved, call me ready for tax. Okay, startup approved, we'll call you back ready for 0.084. Chegou, Salvador, muito boa noite, Xanã 63, 1-3, Librão. Xanã 63, 1-3, boa noite, autorizado o táxi via Alfa, Juliette, posição 04. Alfa, Juliette, para o 04, 63, 1-3. Boa noite, Stan 3178, acione a identificação, voe proa de ITAP, lista para o nível 050, QNH na 020. autorizado pouso, vento 150 graus, 89, pista 10. Teve pouso 190, Mike, papo ao papo. 33, decimal 25. 9251, 93325, quilo Papa Lima. Papapá, solo 5-1, táxi direita, chamou 2-1, decimal 1 no solo. Direita 2-1, no Mike, papá, papá. Solo Salvador, boa noite, Papatango, Mike, papá, papá, na Delta. Papatango, Mike, papapá, boa noite, confirme o local de estacionamento. Aerostar, Mike, papá, papá. Sente do Sigo Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Segue o Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Mike, papo, papo. Boa noite, Azul 49-80, solicitou o nível 350 para Recife, entidade do Azul 4980, autorizado Recife via peso Luna 7, nível 350. Saída Puca, transição Aracaju, decola pista no zero, primeira curva esquerda. Aciona o transponder 5462, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Autorizado 350 para Recife, via Avenida 17, pista 10, com curva à esquerda, saída Iapuca, Aracaju. Transponder 5462, frequência 208, Azul 4980. Azul 4980, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará. Europa 084, ready to taxi. Europa 084, clear taxi until holding point, runway 10 via taxiway India, when ready to call tower 118.95. Okay, we have taxi runway 10 via India, and ready 118.95, Europa 084, obrigado, why not? Mike, papapapá, mantém a posição. Salvador, 13305, boa noite. 13305, boa noite, Salvador. 330 para Recife. 3305 autorizado Recife via rota do plano de voo nível 330. Perfil de saída Pucca, transição Aracaju, decola pista 1-0, primeira curva esquerda. Transponder 5467, frequência do controle Salvador em 120.8. Autorizado 330 para Recife, Pucca, Aracaju, 1-0, 5467, 208. 3305, cotejamento correto, reporte pronto para o que estiver aqui, acionamento. Obrigado, posição 5 é para nós. Mike, papapá, após a passagem do 330, autorizado ingresso do pátio principal e Lima, reporte na Lima. Após o 335, ingresso ao pátio principal, reporta na Lima, após o ato principal. Está no localizador. Para passar estabilizado, descendo para 2000, tá? 3178, 2000 pode estar. Boa noite, voo 970, voo 9. Boa noite, voo 970, acione identificação. Voe pro GTAP para interceptar a chegada da Mari, desça ao nível 050, QNH em Salvador 1020. Papapá, prossigo táxi via Mike, reporte chame Torre em 118.95 na Taxi Quebec para o cruzamento. Azul 4980, Salvador Salvador. É a posição número 2, pega o acionamento. Azul 4980, autorizado. Pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Reporte para o táxi, obrigado. Salvador, passando mais de saltar para cá, desce para o cruzamento. Autorizado o cruzamento, até o estar estacionado para o terceiro de Babá. Autorizado o cruzamento, táxi até a aérea. Papapá, 24 airborne at 00 call 120.8. 120.8, boa noite, muito obrigado. Boa noite, Europa 084, Puga de Márcio. Papa 084, ready to contact climb fire, Puka departure, and you restrict to flight level 350. Puka departure, flight level 350, Europa 084. Boa noite, 88, desça para 2.000 pés, o QNH1020 autorizado final e LS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. 2.000, localizador, 9.288. Controle, o TAN-3178 está completamente visual, estabilizado no LOC e no glide. TAN-3178, chama a torre, Salvador em 1.8, decimal 9.5. 295, muito obrigado, senhor. Bom final de semana. Igualmente, um bom pouso. Muito obrigado, valeu. Valeu. Barulho, informação alta. Oceaner 63, 13, boa noite. Autorizado, Guarulhos. Aeroveio piso 1-0 até Taubaté, nível 360. Saída da El, Leda, Mótiva, pista 1-0, primeira curva direita. Transponder 5456, frequência do controle Salvador em 1.